Temos orgulho de ser brasileiros. Amamos todos a nossa nação. E corpo a corpo nós se defendemos os ameaços do nosso bastão. No carnaval todo mundo brinca com os seus blocos de imitação. Assim também nós apresentamos em outros tempos a turma do vilão. Temos orgulho de ser brasileiros, amamos todos a nossa nação. E corpo a corpo nós se defendemos os ameaços do nosso bastão. No carnaval todo mundo brinca com os seus blocos de imitação. Assim também nós apresentamos em outros tempos a turma do vilão. Nosso baixo.